negativo. Qual aerovia o senhor preencheu, por gentileza? Zulu 8. Eu tinha uma checagem do centro de Recife, ok? Eu possuo aqui a da aerovia superior. Ok, obrigado. Ligo 273, chame táxi. Chefe estado, cheque 30, tem pouso livre na 10, uma centena com 8 nós. Pegue pouso, tá 3603. Confirmando ali de pouso, né, pro 3603. 3603, tem pouso livre na pista no 0, 90 graus com 10 nós. 90 com 10, obrigado. Quatro zero, pronto, cobra. Quatro zero, Guarulhos, 360 autorizado, aerovia Peruzulu 21, até Trize, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, após direto Poço, Papatear Lima, e após, conforme o plano, decolada 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeu Bravo Oscar Romeu Arbor, após direto Elefa, por intercepta após a Peruzulu 21, aciona 5025, controle 120.8. Os 33, libera a direita, chame solo 119. Zero, chame pronto, pushback. Hospital Salvador, boa noite, então 3603, então na sua situação. 3603, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 3603. Bruno 567, cópia. Pronto, cópia, 567. 567 Brasília, 240, autorizado. Aerovia Zulu 8. Recordão no zero, curva à direita, após decolagem, subida Arbora. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor. E após direto Elefa. Aciona 5011, controle 120, decimal 8. Autorizado 240, via Zulu 8. Decola, dá no zero, curva à direita, Arbor, Elefa. 5011-1208, gol 1567. Gol 1567, portão 8, pronto. Camarão. O gol 1567, só para o direcionamento na 8. 8, gol 1567, está livre, chama em táxi. Camarão, 1567. Paulo, confirmando o gol no 567, estacionamento na posição, ok? Posterior que estiver. Não ativo, vamos 567, então chame quando pronto para o push. Chamará para o push. Paulo, gol no 273 para o táxi, PLB 173, 3 horas e 20. Campinas, Viracopos. Índia e Alfa, fonte espera torre 186, ajuste padrão no 0 no 3, tem um bom boi, boa noite, gol no 273. Índia e Alfa, fonte espera no 0, 2612, no 0 no 3, gol no 273, uma boa noite também, cara. Boa noite, 273, Pro 273, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, é 1-0, vento 1 com 8 nós, 1-2-7-3. Alinha, 1-0, 1-2. 940, está autorizado, sem tarde. Autorizado, 1567, me dá. Chama agora o controle 1208, boa noite. 208, boa. Chamou solo? Direito autorizado, Valença, número pé. Recolocar no sétimo, curva direita, depois do axé, após caixa prego. Aciona 0122, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 612. Problema aqui, Lex Rei, 5 pessoas a bordo. A bordo, chama a torre 1-8-6-12 para acionamento táxi e decolagem, ajuste 1-0-3 padrão. É um bom voo e boa noite. Índia e Alfa, ponte espera 118-6, ajuste padrão no 0-3, tamo um bom voo e boa noite. 0-9-4-0. 0-3, ponte espera 1-8-6. 940, autorizado a alinhar e decolar, uma centena, 10 nós, pista no zero, no 940. Livre táxi, reporte para ingresso, 997 Lima, Kilo X-Ray. Confere, senhor. Uma centena com 109. Um, dois, oito a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, interna com. Táxi de ataque principal, Índia e Alfa, considero no 0, torre no 86, ajuste padrão no 0, no 3, então foi boa noite, boa noite, 567. Agora 1013, ajuste, Índia, Alfa, 86, graças, boa noite, 567. Nove quatro zero, decolou os 47, chame controle em 1208, boa noite. 208, boa noite, voo no 940. Lima Kilo X-Ray, decolou os 47, corredor axé, controle, frequência 1208, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado, X-Ray. Nada. Salvador, boa noite, 567 autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Gol no 567. Salvador da 3197. 567 tem decolagem autorizada, uma centena com 8 nós. Autorização para o Galeão. 380, copia? 4-4. 397 Galeão, 380 autorizado, Perzulo 10, aerovia, após conforme o plano. Decolada 10, curva direita após decolagem, na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona transponder 5031, controle 120.8. Autorizado 380 para o Galeão, na Perzulo 10, conforme o plano de voo, decolando da pista 10. Com curva à direita, na saída da El, voa Leda, Leda, Bridge. O transponder 5031 e o controle 208, TAN 3197. TAN 05, chame pronto, TAN 3197. O botão 5, chama na pronta. Uno 567 decolou 51, chame controle 1208, uma boa noite. 08, boa noite, vou Uno 776, boa noite. Uma milha e meia para o índio certo, abaixado, travado, visual. Boa noite. Livre pouso, 910, vento de 110 graus com 8 nós, gol no 776. 110 com 8, livre pouso no 0, gol 1776. Vamos abordar 3197 para a polícia que está na minha. 3197-05, chame táxi. Autorizado para cá. Sete meia no solo 58, libera a direita, chame solo 1219. Direita 1219, solo 1776.